Mestre, bem-amado condutor, dourada é tua chama, inspiradora do amor. Com ardor te saudamos, confiantes no tão generoso, o pulsar do teu amor. Nossas almas estão em festa, em poder te imitar. Namastê. Namastê. Oh, bom mestre, culto-me, bem amado condutor, dourada é tua chama, inspira dura do amor. Com ardor te saudamos, confiantes no Senhor. Vem a nós tua alegria, dá-nos sentir tão generoso, pulsado teu amor. Nossas almas estão em festa, em poder te Namastê, Mãe, Namastê.